qual vai ser? Eu tô de quebrada, mas se quiser nós encosta na festinha das minhas amigas ali na Coab. É papo de melhoria. Hein? Vamos pegar um pico com piscina, mas as minhas amigas vão querer ir também. Vai ter que trazer os amigos pra elas. Então é pro nosso menino ali, entendeu, pai? Até nós tá mandando esse áudio pra passar a caminhada que tamo fazendo o rejunte do piso dele. E levantar a calçada dele de novo, tá ligado? Como é que tá as coisas aí? Bom dia, sei que se é boa noite. Manda foto aí, manda vídeo, né? Tô aqui, chorando bastante, vibrando aí. Muita bênção aí no caminho, muita luz pra você. Forró boys, forró nós, tanto faz, eu sou tranqueira, ela quer mais. Sexto litrão, tá seis no Brás. Quer cocada? 10 reais, só não vicia, Deus é mais. Quando foi, pensa, já foi. Lata tá cheia, sangue de boi. Correria na tua. Ainda intacto, carro afispacto, põe gelo no meu copo. Siga ruim é J. Marconê, fala comigo bebê que é o quê? Fica por cima quem manda é você. Olha só como essa desgraçada é linda. Tem mó cara de que vai fuder minha vida. Na garupa do foguete a shot o pica. Vão dizer que é formação de quadrilha. E tá normal, bico desacredita. Nós com os bolsos forrado pelos longes da vida. Fica de longe observando, encosta com as amiga. A mesa tá cheia de combo, então pega a fita. As bandidas já falou que hoje tem. Tá favorável chamar no radinho. Dois maços de galho, uma 5 de 100. Também batível chamar no radinho. Nem GPS vai localizar. Manda encostar, chamar no radinho. Tem cavalo branco, só manda buscar. O gelo de coco, chamar no radinho. Dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din. Chamar no radinho. Timbião, rap, sol, bico, passa mal, normal pra nós. Mó função, terror do copão, rumo nada outra vez. Mundial, tendência, crush das global. E a conta, como tá? Da hora legal. Rua do meio, ozinho vermelhão, provoca com essa raba jogando no chão. Ela é treinada, muito bandida, tatu nas costas, mó cabelão. Joga o jogo, não é a pegada, tem vários na bota pra levar pra casa. Paredão, estrala, chame atenção, de juju na cara, ei. Me envolvi num Mac no meio da rua. Noite envolvente ao som do DJ Guga. Se envolveu com os chefe, vem que a noite é sua. Nesse sarra-sarra, nós vira maduro. O foguete não tem ré. Striptease liberado no capô da Santa Fé. Quer se envolver, quer se envolver. Pediu pra dar logo um pega no cano do narguilê. As bandidas já falou que hoje tem. Tá favorável chamar no radinho. Dois maços de galho, uma 5 de 100. Também batível chamar no radinho. Nem GPS vai localizar. Manda encostar, chamar no radinho. Tem cavalo branco, só manda buscar. O gelo de coco, chamar no radinho. Dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din, dig din din. Chamar no radinho, dig din din, dig din din.